imagine um lugar onde não há tristezas, um lugar onde os crentes gozarão as belezas. É um lugar sem igual, é um lugar celestial, onde os salvos vão morar. É um lugar de amor, lá não existe dor, lá iremos descansar. Em um momento inesperado, o Mestre amado irá retirar um povo que está preparado pra nesta cidade com ele morar. Então lembrará a memória que não é história o que a Bíblia diz, que Jesus voltaria de novo levando seu povo pra um lugar feliz. Então, quando os jornais publicarem manchetes, pessoas perguntam o que aconteceu. Surpresa haverá no que está escrito. Então, no mesmo momento, vão observar a frase impressa que está a falar, que ele voltou para os crentes com ele morar. Então lembrará a memória que não é história o que a Bíblia diz, que Jesus voltaria de novo levando seu povo pra um lugar feliz. Então, quando os jornais publicarem manchetes, pessoas perguntam o que aconteceu. Surpresa haverá está escrito. Então, no mesmo momento, vão observar a frase impressa que está a falar, que ele voltou para os crentes levar. E então, quando os jornais publicarem manchetes, pessoas perguntam o que aconteceu. Surpresa haverá. A frase impressa que está